senhoras e senhores, estejam com os ouvidos atentos para essas duas histórias. Histórias que se cruzaram, porém uma delas teve um fim trágico. E a primeira história é esta. Em uma pequena cidade, nasceu uma criança com futuro promissor. Filho de pais crentes, sabia de cor e praticava tudo aquilo que a Bíblia dizia. Foi criado jejuando, orando e frequentando assiduamente a igreja. Dava seu dízimo e entregava grandes ofertas para a obra. Enquanto isso, sua família prosperava e se tornava uma aparente referência de família abençoada. Aquele crente já tinha tudo que alguém poderia pedir para Deus. Mas mesmo assim, passou a se espelhar em um outro homem, popular, eloquente, que oferecia muitas coisas. Mas depois de uma rude resposta do homem que disse: "Ei, garoto, você acha de fato que meus caminhos são bons? Então tá bom, pode andar comigo." Ainda bem que aquele crente refletiu e viu tudo que havia conquistado e tudo que perderia, e voltou para a segurança do seu lar e sua família. Talvez tenha sido a atitude mais sensata, a julgar pela história do outro homem. E a história do outro homem é esta. Fruto de uma concepção extraconjugal, cresceu discutindo com adultos a respeito de assuntos que criança nenhuma deveria se meter. Já na fase adulta, andava com pessoas que todo mundo sabia que não prestava. Com essas pessoas, participava de banquetes, regada a muita comida e muita bebida. Os cidadãos de bem diziam: "Quem anda com quem não presta é farinha do mesmo saco." Em uma dessas festas, a sua mãe até tentou falar com ele, mas ele a envergonhou na frente de todo mundo, dizendo: "Família mesmo é quem anda comigo na minha caminhada." O exemplo mais próximo de família que ele teve era um certo primo, que acabou sendo assassinado por causa de uma história envolvendo adultério e mulher. Um fato triste, talvez uma das poucas coisas que o fez chorar. Porém, ele acabou nem indo no sepultamento. Apesar de não ser religioso, teve algumas vezes que ele até foi à igreja. Mas as suas visitas sempre acabaram em confusão. Teve um dia em que ele ofendeu, agrediu os pobres comerciantes que estavam ali garantindo o seu ganha-pão. Ele era controverso. Se portava de maneira humilde, mas permitia que as pessoas se humilhassem para ele. Por causa dele, várias pessoas perderam bens, relacionamento com seus familiares, lamentável. Todos sabemos que o salário do pecado é a morte, e isso ele tinha de sobra nas costas dele. Consequência, o homem foi preso, abandonado pelos seus amigos e foi assassinado. Cuidado com os exemplos que você tem seguido. Por prestar atenção somente nas aparências, talvez você nem tenha percebido que a primeira história é a do jovem rico e a segunda é a de Jesus Cristo.